Vai, salve! Caiozinho Ferraz, de Aracaju para o Brasil, meu filho. Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo e sai com aquela sua amiga louca, que diz que o bom da vida é ser solteiro. Me disse, adiantou, sonho da mídia. Procura um alívio passageiro. Beijar o maior, eu sigo bocas com beijos que não tem sujo de beijos. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Aí lembrou de mim, não teve jeito. O quê? Beijou a boca errada, entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Sabe se alguém perfeito que você tanto espera? Você se lembra, a gente se completa, que vai voltar pra mim, por um pouco esperar. Porque esse alguém perfeito que você tanto espera, eu era. É Caiozinho Ferraz. Vai, bebê. Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo e sai com aquele tamo junto, meu filho. E diz que o bom da vida é ser solteiro. Me disse, adiantou, procura um alívio passageiro. Beijar umas quatro ou cinco bocas com beijos que não tem gosto de beijo. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Beijou a boca errada, lembrou da boca. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Sabe se alguém perfeito que você tanto espera? Eu era. Aí você se lembra, a gente se completa, que vai voltar pra mim, se for um pouco esperar. Porque se alguém perfeito que você tanto espera? Eu era. Meu amigo Bruno, meu tio Cleo, estourado, galera do Santa Maria, tamo junto.